você, aflita e arrojada, alma cansada, desamparada. Você de espírito abatido, que sabe o que é depressão, já sofreu rejeição. O Senhor te chamou. Será que você pode ouvir os dias da tua humilhação? Estão chegando ao fim. De agora em diante não se viverá daquelas migalhas que caem no chão. É hoje o começo de um novo tempo de cura e de restituição. Os sonhos voltaram. Os sonhos voltaram. Eu sinto. Os sonhos voltaram. Que já sofreu rejeição. O Senhor te chamou. Será que você pode ouvir os dias da tua humilhação? Estão chegando ao fim. De agora em diante não se viverá daquelas migalhas que caem no chão. É hoje o começo de um novo tempo de cura e de restauração.